maior dor que um ser humano pode passar, dizem os psicólogos, que a perda de um filho para uma mãe, ainda vê-lo partir por fome, por ela não ter sido capaz de alimentá-lo, de provê-lo, em meio à seca, à miséria. Nós temos que fazer alguma coisa. E eu me perguntava, será que não é mais importante matar a fome ou levar a saúde para os enfermos? Por que que a divulgação do Espiritismo é que é a maior caridade? E foi Divaldo Pereira Franco que, na sede da Federação Espírita Brasileira, nos explicou por que que a maior caridade para a doutrina espírita é a sua divulgação, dizendo-nos que a missão do Espiritismo não é combater a miséria social do planeta. A pobreza, a fome, a miséria, não é essa a missão do Espiritismo. A missão do Espiritismo é combater a miséria moral, o orgulho, o egoísmo, o personalismo, a inveja, a maledicência, a impaciência, a intolerância, a impiedade, a nossa omissão no trabalho do bem. Porque a miséria social é consequência da miséria moral. No dia que nós tivermos uma sociedade mais justa, mais fraterna, menos orgulhosa, menos egoísta, nós não vamos ter tantas desigualdades, tantos sofrimentos no planeta. Então, é por isso que a maior caridade para a doutrina espírita é a sua divulgação. E, Nazareno, como é que a gente pode ajudar na divulgação da doutrina espírita? A casa espírita é o foco de luz no nosso planeta. Em meio às trevas do egoísmo e do orgulho, do materialismo, que é o principal inimigo do Espiritismo, é o materialismo. Porque o Espiritismo não veio para combater as religiões, nos diz Allan Kardec, mas para fortalecê-las e combater o materialismo, o ateísmo, levando consolo às pessoas que muitos ainda se suicidam nos dias de hoje. Na Europa, nos Estados Unidos, quantas pessoas desencarnando pela porta dolorosa do suicídio. E o que é que nós temos feito? Muito pouco. Mas, Nazareno, será que é preciso fazer um grande esforço? Eu acho que eu não faço porque eu não posso fazer o que Chico Xavier fazia. Mas quem disse que nós temos que fazer o que Chico fazia? Não temos. É falta de humildade nos comparar a Chico Xavier. É orgulho nosso se comparar a Francisco de Assis, a Madre Teresa, a Irmã Dulce, a tantos apóstolos do bem. É falta de humildade. Nós não somos iguais a ele. E Deus não nos exige que ajamos como os anjos agem. Ele nos conhece, sabe das nossas limitações. Então, na questão 909 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se é necessário fazer um grande esforço, um grande sacrifício para assegurar a nossa felicidade futura. E os Espíritos dizem que não, que o esforço é bem pequeno, mas quão poucos de vós o fazem? Às vezes é só participar de uma galinhada, de um almoço beneficente, de ajudar a casa espírita comprando livros, ajudando financeiramente, um pouquinho por mês, daquilo que não nos falta, porque sempre falta para aquele que não compreende o que é supérfluo e o que é necessário. Mas ajudar também a casa espírita, porque infelizmente as casas espíritas, meus amigos, estão, em sua grande maioria, num estado lamentável. Nós falamos aqui das felicidades do espírita, mas me permitam falar agora dos momentos em que eu tenho vergonha de ser espírita também. Em Fortaleza, eu vi a maior divulgação de toda a história que vi no Ceará da doutrina espírita. Certo dia estava nas manchetes dos dois principais jornais do Ceará, o Espiritismo nas capas,